Nem posso acreditar no que os meus olhos veem. Só um bilhete escrito às pressas num velho papel de pão, dizendo assim: meu amor por você é artigo esgotado e o nosso romance está acabado. Desculpe o mau jeito assinado, Maria José, mas eu nem posso acreditar no que meus olhos veem. Só um bilhete escrito às pressas num velho papel de pão, dizendo assim: meu amor por você é artigo esgotado e o nosso romance está acabado. Desculpe o mau jeito assinado, Maria José. Depois de tudo que fiz para ela ficar mais bonita, paguei cursos na Socila e a roupa mais cara da moda, e até o cão lá da exposição que tinha pedigree eu dei para vê-la sorrir e fazer inveja à vizinha, a dona Aurora. Lhe dediquei uma trova, um soneto e um samba canção, mas é que a danada não tem coração. Sem mais e sem menos resolve ir embora. Lhe dediquei uma trova, um soneto e um samba canção, mas é que a danada não tem coração. Sem mais e sem menos resolve ir embora.